Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Podcast Já Ouviu Esse Disco? Eu sou o Danilo de Almeida e este é o podcast onde eu falo sobre discos. Todo episódio aí eu trago um disco diferente, contando as histórias da banda, da produção do disco, curiosidades, ouvindo algumas músicas e muito mais. Essa que é a 7ª temporada do podcast Já Ouviu Esse Disco e hoje um episódio especialíssimo. Pois finalmente temos o nosso primeiro episódio patrocinado por um ouvinte. É, rapaziada, eu fico todo episódio aqui falando: ah, você pode ajudar no Pix, você quer, blá blá blá. Finalmente alguém botou a mão na consciência e falou: deixa eu ajudar este pobre podcaster a fazer um programa especial. E o ouvinte Sérgio Ziliotti, um abraço, que tá sempre comentando, sempre interagindo lá pelo Twitter, fez a boa escolher um disco de uma banda que daqui a pouco eu vou falar mais, que é uma banda que eu não ouvia tanto, de um disco que eu não conhecia, que eu fui ouvir e saí completamente surpreendido e feliz da audição. Porque no programa de hoje tem Tunes of War de 1996, da banda Grave Digger. É hoje o metal, a porrada, as guitarras, baterias frenéticas estão de volta para o podcast, depois de dois episódios aí mais pops, mais calmos, mais alternativos. Para quem gosta de música rápida, música pesada, o rock, o metal está de volta no programa de hoje. Lembrando mais uma vez, um programa especialíssimo patrocinado pelos ouvintes, que você também pode escolher um disco para virar episódio aqui no podcast Já Ouviu Esse Disco, doando lá no meu Pix, botando o din-din lá no meu porquinho. R$50 que você doar, minha chave Pix é danilodealmeida22@hotmail.com, meu e-mail danilodealmeida22, o numeral, @hotmail.com. Se você não puder doar R$50 para o programa, mas você gosta muito do que eu faço aqui, você pode doar 5, 10, tá bom, toda ajuda é bem-vinda. Mas se você não pode doar dinheiro nenhum, já que a situação não tá fácil para ninguém, você pode ir nas redes sociais do Já Ouviu Esse Disco, no Instagram, @JáOuviuEsseDisco, no Twitter, @JáOuviuDisco, no Blue Sky Threads, também estamos lá, só fazer a pesquisa ou clicar no link aí da descrição deste episódio. Você pode curtir, você pode comentar, você pode compartilhar, que você também ajuda. É muito importante a interação de vocês. Quando eu falo isso, não é mendigando por engajamento, é que é importante para que o podcast siga aí na ativa, chegando para mais pessoas. E tem também o canal de transmissão do Telegram, que é o t.me/JáOuviuEsseDisco. Tem link para você clicar aí e fazer parte do canal de transmissão. Lembrando que eu mando os episódios primeiro lá. Rola algumas coisas que não tem em outras plataformas, eu mando lá no Telegram. E você pode interagir pelo Telegram também. Eu vou mandar o episódio lá para você ouvir pelo site, ou fazer o download, ou ir em outras plataformas ouvir. Você pode comentar nesse post. Tem a capacidade, você tem a funcionalidade, na verdade, do Telegram, para você comentar no post, como fez o Alessio, que sempre está comentando lá pelo Telegram. E ele fez vários comentários sobre o programa da Billie Eilish, sobre o disco Hit Me Hard and Soft. E ele falou que ele acha que a Billie chega a ser membro do Clube dos 27. Bate na madeira, Alessio. Eu acho difícil, porque ela tem um suporte familiar muito grande, ela tem uma consciência também muito grande. Eu acredito que ali no, na época do primeiro disco, se ela não tivesse os pais ao lado todo o tempo, e ela faz questão que os pais estejam do lado dela, e o irmão também, por algumas amizades que ela tinha ali, eu acredito que ela tinha um grande potencial e uma tendência realmente se encaminhar para fazer parte do Clube dos 27. Mas como tem essa questão que eu falei do suporte familiar, que ela faz questão que os pais viajem com ela em toda a turnê. O irmão também, que agora não tá mais tocando com ela na banda, mas sempre tá junto e tal. Tem a esposa do irmão, que sempre tá junto com ela. Então, assim, eu acho difícil, mas houve uma época realmente ali que ela poderia ter ganhado uma carteirinha pra fazer parte do Clube dos 27. Se eu não me engano, um dos rappers americanos lá que andava junto com ela, o cara morreu também, porque era um cara sem uma estrutura psicológica adequada ali nos bastidores e tal. Mas a Billie tem, e torcemos para que ela não faça parte do Clube dos 27. Então você pode comentar lá pelo Telegram, como fez o Alessio, ou você pode comentar também pelas redes sociais, como o Sérgio Zilliotti fez aqui no Twitter. Ele não só patrocinou o programa, como ele também deixou um feedback. Ele falou que não conhecia o disco. Qual disco? Da Kate Le Bon, o Pompeii, que eu falei dois episódios para trás, um episódio antes da Billie Eilish. Ele foi ouvir o Pompeii, achou bem bacana, falou que já conhecia a Kate Le Bon de nome, mas não conhecia o disco, e ainda completou aqui: grata surpresa. Ainda mais agora na minha fase, que estou ouvindo muitos estilos diferentes. Muito bom. E parabéns, Sérgio, por ouvir coisas diferentes. Como eu sempre falo aqui, é importante para você ir adquirindo uma certa bagagem musical. Você vai encontrar coisas que você não gosta, mas eu tenho certeza que você vai encontrar coisas também que vai te surpreender, como foi o caso aqui do disco Pompeii da Kate Le Bon, que o Sérgio comentou lá pelo Twitter. Então você pode comentar nas redes sociais, no Telegram, e eu iria falar que você pode comentar pelo Spotify. Só que, já deixar um aviso importante aqui para quem ouve pelo Spotify: muito em breve, não consigo precisar quando, mas muito em breve, o podcast não estará mais no Spotify. Oh, que pena, que triste, mas não é da minha vontade. Infelizmente, já ouvi esse disco, caiu na malha fina do Spotify, do robô que pega os direitos autorais de música e tal. E 95, 96% dos episódios já estão marcados pra mim lá, que vão cair, porque tem música, né? E então, tipo assim, vai ficar alguns episódios, mas eu acredito que eles vão derrubar o podcast. E, sinceramente, eu não vou voltar, não vou fazer outro feed pra colocar no Spotify. Eu gosto muito do Spotify porque ele traz novos ouvintes. A forma de você ver as estatísticas ali na plataforma deles é muito boa. Eu consigo ver quanto tempo o pessoal tá ouvindo, gênero, idade, da onde a pessoa ouve o podcast. Mas é muito trabalho para colocar outro feed, e eu teria que colocar sem as músicas. Eu já disse aqui milhares de vezes que eu não consigo fazer o Já Ouvi Esse Disco sem colocar as músicas. Eu acho que, como eu tento trazer a pessoa para conhecer um novo trabalho, a música, um trechinho, ela inteira, já atiça a curiosidade da pessoa ali, ou ajuda a quebrar um preconceito que a pessoa tinha com determinado disco, determinada banda. Eu não consigo fazer ou Já Ouvi Esse Disco sem a música. Assim, daria pra fazer, mas eu não sei, eu não gostaria de fazer. Então, tipo assim, na hora que caiu. Um abraço, obrigado e até a próxima. Você que ouve pelo Spotify, que tá aqui, chegou pelo Spotify, tá ouvindo isso aqui, caso esteja ouvindo, você pode ouvir pelo site, jaouviesedisco.com. Lá no site tem um post com um player, que você pode ouvir direto online, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, na sua TV. Ou tem um link para você baixar o MP3. Você vai entrar numa página que tem um player, você clica em salvar como, e salva como MP3, tanto no celular, no tablet ou no computador. Também tem muitas outras opções que eu sempre coloco nos posts, tanto do Telegram quanto das redes sociais. E no site também tem lá plataformas para você ouvir. Tem inúmeras plataformas que você pode ouvir Já Ouvi Esse Disco: Podcast Addict, Castbox, iTunes, Deezer, Amazon Music, por aí vai. Tem um monte de lugar que eu sempre seleciono, que são os mais fáceis para você abrir, dar o play. No Podcast Addict, por exemplo, no computador é muito fácil. Você abre ali o podcast, abre o episódio, dá play. É muito simples, é muito fácil, mesmo que você não tenha uma conta na plataforma, assim como no Castbox também. Se você é daqueles que só consegue ouvir no Spotify, não ouve em nenhum outro lugar, então acho que nossos caminhos vão se dividir agora, tal qual o final de Velozes e Furiosos, onde o Brian vai para um lado e o Toretto vai para o outro. E agradeço você ter chegado aqui, você ter ouvido, você ter comentado. Se você não comentou, mas ouviu, meu, muito obrigado também. E se bater saudade, você quiser saber o que o Já Ouviu Esse Disco está fazendo, já sabe, né? Já ouviu esse disco.com. Eu sei que as pessoas não têm mais o costume de acessar sites, mas no site já ouviu esse disco.com tem todos os lugares que você pode ouvir, interagir, curtir, compartilhar. Tem todos os links lá. É só entrar lá e interagir, beleza? Esse é o recado. Também vou dar esse recado depois nas redes sociais, porque eu sei que tem uma galera que não ouve todos os episódios. Vou avisar pelas redes sociais que muito em breve o Já Ouviu Esse Disco no Spotify vai de ralo. Infelizmente, eu não gostaria, mas infelizmente aconteceu. É o preço que a gente paga por tocar músicas aqui no podcast. E eu não vou mudar isso, infelizmente, porque como eu falei, eu não consigo fazer esse programa sem ilustrar ele com uma canção. Tanto que pessoas já me elogiaram por isso, por ilustrar o episódio com o que eu estou falando. Tem muitos podcasts que não usam música e eu ouvi isso de algumas pessoas falando assim, pô, eles estão falando do CD, mas eu não conheço e nem sei do que eles estão falando. Eu queria saber se é uma música mais pesada, se é uma música mais calma, se é um reggae, se é um rap, se é um rock, se é um metal. Então por isso que eu já ouvi esse disco. Vai ser e sempre será tocando música, a não ser que alguma plataforma muito grande compre este podcast por um valor muito alto. E aí eu vou repensar o que eu vou fazer. Mas por enquanto, para você ajudar esse podcast a continuar existindo, já sabe, né? Vai lá no Pix, danilodealmeida22@hotmail.com, faz a boa. Pelo menos para eu poder pagar minha internet, pagar meu computador que voltou do concerto aqui. Vai ajudar bastante até uma empresa grande chegar e comprar este programa, que eu acho muito difícil. Beleza? Já falei pra caceta. Nem sei se o povo tá ouvindo mais. O povo que gosta do Gravedigger, acho que já saiu. Só tá aqui os fãs de verdade. Vocês fãs de verdade, um abraço a todos vocês. DJ, sobe a música que hoje tem Gravedigger. E não só Gravedigger e Rock, vai ter história aqui hoje. Vamos falar de história, rapaz. Paz, fica aí, não sai daí, eu já volto. Banda alemã Gravedigger, e é uma banda que eu não sou muito familiarizado, não escutava muito, conhecia já de nome, tenho alguns amigos que são muito fãs do Gravedigger desde a época da escola, e isso já faz muito tempo. Só que quando o Sérgio escolheu esse disco aqui, eu tinha acabado de ouvir o último lançamento do Gravedigger, que é o disco Bone Collector, que faz parte ali, né, da minha audição dos álbuns que sai durante o ano para fazer as listas, né, no final de ano e tal, e eu ouvi o Gravedigger. Aí eu terminei de ouvir, achei bacana, falei, nossa, legal, interessante. Muito em cima, acho que foi um dia ou dois dias depois, o Sérgio pingou no meu Pix, falou, fala aí do Gravedigger. Eu falei, caramba, que puta coincidência, que baita timing, porque eu ouvi esse disco novo e achei bem bacana. Então fui ouvir o disco do Gravedigger, que eu vou falar hoje aqui, o Tunes of War, sem conhecer nada, e achei muito legal mesmo o disco que vai estar aqui no episódio de hoje. Fiquei muito feliz porque eu, né, tinha aquele pé atrás e falar assim, poxa, a galera vai escolher um disco que eu vou ouvir, não vou gostar muito e vou falar meio contrariado, mas não. Nesse caso aqui, o disco que o Sérgio escolheu, eu achei muito bom, assim como a história do Grave Digger, até chegar nesse disco, e as curiosidades sobre esse disco aqui. Quando eu comecei a escrever, ali eu falei, putz, vai render um episódio muito bacana, então espero que vocês gostem, e espero que o Sérgio, que patrocinou o programa, goste também. Esperarei pelo seu feedback aí, Sérgio, muito obrigado. Então, como eu nunca falei do Grave Digger aqui no podcast, já são 7 temporadas aí, este aqui é o episódio número 145, nunca falei do Grave Digger, acho que vale contar a história da banda. Vou tentar ser sucinto, não ficar aqui 2 horas e meia, mas eu acho importante fazer esse preâmbulo aqui de como era o Grave Digger até chegar no disco Tunes of War, que foi o 7º disco da banda, lançado em 1996. Eu tinha aí 5 aninhos de idade quando esse disco saiu. E o Grave Digger nasceu um pouco antes de mim, né? Nasceu em novembro, mesmo mês que eu. Só que eles nasceram em 1980 na Alemanha. A banda foi fundada pelo vocalista Chris Botendahl, que está na banda até hoje, e também aí pelo guitarrista Peter Mason. A banda surge no boom da cena alemã, que contava também aí com nomes como Accept, Halloween, Rage e Running Wild. Só banda boa aí junto com o Grave Digger. Após algumas pequenas apresentações, a banda fez a sua primeira aparição oficial em uma gravação para a coletânea alemã Rock from Hell, German Metal Attack, em 1983, onde eles apresentaram 2 faixas, a canção original Violence e um cover do Rolling Stones para a faixa 2000 Light Years from Home. E claro que, devido à capa ilustrada por um grande e vermelho demônio causando uma destruição numa cidade, a banda recebeu o rótulo de satanista junto com o Running Wild. O Running Wild foi uma banda que apostou muito mais nessa estética satanista aí depois do lançamento dessa coletânea. O Grave Digger conseguiu, graças a este trabalho aqui, um contrato oficial com a Noise Records. E em 1984, após mais apresentações em festivais e trocas de membros na formação, eles finalmente lançaram seu disco de estreia, que foi o Heavy Metal Breakdown. Ainda com um som muito mais orientado ao metal tradicional, com um toque ali de speed metal, o disco de estreia da banda vendeu muito bem. Foram 40 mil cópias comercializadas só na Europa. Para um disco de estreia, 40 mil cópias é um número muito interessante. Tem banda hoje que não faz isso aqui, já consolidada. Uma curiosidade interessante sobre esse primeiro disco é que o vocalista e o fundador da banda, Chris Botendahl, ele é o único que aparece recebendo créditos por todas as composições do disco. Porém, mais tarde, né, foi explicado que ele não foi fominha, não é? Não foi esse o caso. Acontece que nem a banda e nem a gravadora tinham verba suficiente para escrever todos os músicos no sistema alemão que registra e controla os direitos autorais de artistas do país. Então eles só conseguiram escrever o vocalista, e só ele que é acreditado. E esse fato fica ainda mais, eu acho que nem tão curioso, mas engraçado, porque o guitarrista e também fundador, o Peter Mason, ele disse que seria até meio difícil o Chris escrever todas as letras sozinho, boas letras, né? Porque o seu inglês era bem fraco e as suas notas na matéria no tempo de escola eram péssimas. Então, fica essa curiosidade aí sobre o primeiro disco do Grave Digger. Mais mudanças na formação aconteceram para que até em 1985 a banda finalmente pudesse lançar o seu segundo disco, Witch Hunter, aproveitando aí o hype gerado pelo disco de estreia e pelas apresentações como ato de abertura para outras bandas europeias. O disco ainda mantinha as raízes da sonoridade original da banda, mas agora a produção soava mais refinada do que no primeiro disco. Já o ano de 1986 trouxe o terceiro disco do Grave Digger, e que agora conversa muito mais com o álbum tema desse programa aqui, já que o disco War Games foi um álbum conceitual sobre a Guerra Fria, e que marcou uma tentativa de abordar temas mais complexos e políticos. A sonoridade crua que misturava metal tradicional e speed, combinado com uma temática muito presente na realidade daquela época, agradou tanto os fãs quanto a crítica especializada, e fez o Grave Digger partir numa turnê com o Celtic Frost e o Halloween. Talvez aqui tenha começado o flerte da banda pelo power metal, né? Gênero esse, o qual o grupo se identifica muito mais hoje do que com o speed e o metal tradicional lá do início da carreira. Mas antes de se tornar um dos membros do Big Four alemão do power metal, né, ao lado do Halloween, do Rage e do Running Wild, o Grave Digger deu um passo para trás na sua carreira, mas não foi um simples passo para trás, foi um gigantesco passo para trás quando eles tentaram se aventurar em um outro estilo, já que em 1987 o Grave Digger passou a se chamar apenas Digger e virou uma banda de glam metal. Essa foi uma das partes aqui da história que eu tava pesquisando que eu mais achei curioso, assim, que eu realmente não fazia ideia de que tinha acontecido. Para tentar surfar na onda do momento, né, que era o glam metal, hair metal ali, né, a banda lançou o álbum Stronger Than Ever, e a banda agora se chamava só Digger, né, e trazia aí na sua capa um Pato Donald cibernético futurista muito estranho, e em seu conteúdo, né, no conteúdo do Stronger Than Ever, uma sonoridade completamente diferente do que eles faziam até então. Com os cabelos armados e sustentados por muito laque, a banda ainda era um pouco menos purpurinada do que os seus concorrentes de rádio, e talvez por serem menos bonitinhos que Bon Jovi, Poison e Motley Crue, a era glam do Grave Digger foi um fracasso. Eu fui ouvir o disco, assim, achei estranhíssimo, apesar de ver que tem muita gente que hoje cultua o disco e tal, como uma coisa meio exótica, diferente, mas na época não pegou nada bem. Eu até imagino, né, uma banda que vinha fazendo ali músicas com temáticas mais sombrias e tal, né, uma música mais pesada, rápida, de repente virar uma banda de glam metal, estranho, né? E assim, os fãs antigos não gostaram muito, e um possível novo público que eles tentaram cativar ali também não pegou. E ainda em 1987, não durou nem um ano aí, o vocalista Chris Botendahl não só acabou com a era glam metal do Grave Digger, como ele decretou o fim da banda. Até 1991, quando retornou parcialmente reformulada e novamente com o nome de Grave Digger para compor e gravar uma demo tape que mais tarde seria um novo disco. A onda do glam passou e agora a nova tendência que estava chegando com tudo ao mainstream, que era o grunge, não fisgou Chris Botendahl, ainda bem. Em 1993, eles lançam o disco The Reaper. Agora sob o selo da Gun Records, a banda resgata o som que lhe deu notoriedade no passado. É a partir desse disco que a banda também inicia a tradição de colocar a figura do Green Reaper em suas capas. Em 1994, chega o EP Symphony of Death, seguido pelo sexto álbum da banda, Heart of Darkness, um álbum muito mais sombrio e com claras influências dos primeiros trabalhos dos canadenses do Annihilator. Hearts of Darkness não empolga tanto e deixa a sensação que ainda faltava algo para essa nova era do Grave Digger engrenar de vez. Apesar dos anos 90 não serem uma década generosa com bandas tradicionais do heavy metal, os alemães já haviam mostrado em tempos passados que tinham muito potencial. E foi em 1996 que eles lançaram Tunes of War, seu sétimo disco e um ponto crucial de virada na carreira da banda. O álbum foi gravado no Principal Studios, na Alemanha, sob a produção do Chris Botendahl e do guitarrista Uwe Lulis, que hoje faz parte do Accept. Apesar dos anos 90 ter sido ali cruel, né, com as bandas mais tradicionais de metal, foi nesse período que bandas de power metal lançaram discos marcantes e se consolidaram no estilo, como por exemplo aí Blind Guardian, Gamma Ray, Rhapsody, Stratovarius, e até aqui no Brasil a gente teve o Angra, né, que também foi um dos responsáveis por fazer com que o power metal fosse um estilo muito querido pelos headbangers ali no final da década de 90 e início dos anos 2000, né, o famoso metal espadinha. E o Gravedigger também colocou um pezinho e mais um pouco no power metal, seguindo os passos dos seus conterrâneos do Halloween, que àquela altura já haviam lançado uma das pedras fundamentais do gênero, o Keeper of the Seven Keys. E nada mais power metal do que lançar um disco conceitual, algo que também estava em alta naquela época, pois em Tunes of War, inspirados pelo filme Coração Valente, a banda conta a história da Escócia e suas guerras pela separação do Império Britânico. E aqui eu vou ter que dar uma pausa na história do Gravedigger para tentar contar de uma forma resumida ali parte dessa história escocesa. Dentro da história escocesa, o período do final do século XIII até meados do século XIV é destacado com o nome de Guerras de Independência. Nele, a Escócia se envolveu em uma série de conflitos pela emancipação perante aos seus vizinhos ingleses, os quais eram muito mais poderosos. As Guerras de Independência são duas. A primeira, no seu início, de 1296 a 1305, foi liderada pelo plebeu William Wallace, aquele que é retratado em Coração Valente pelo Mel Gibson. E posteriormente, Robert de Bruce assume a luta, de 1306 a 1328, e é coroado rei da Escócia. A Segunda Guerra, de 1332 a 1346, é conduzida por membros da nobreza escocesa. A Inglaterra do rei Eduardo I desejava expandir sua influência sobre a Escócia, mas a estratégia inicial foi frustrada pela morte da herdeira ao trono escocês, noiva do filho de Eduardo I. A segunda estratégia, que era de promover um rei fraco ao trono, foi frustrada por William Wallace, que se recusou a submeter-se ao domínio inglês. Dentro de um ano, Wallace, cuja esposa foi assassinada por um xerife local inglês, liderou uma rebelião em todo o país, mas terminou caçado e morto. Robert de Bruce tentou ganhar influência entre os ingleses, mas desafiou abertamente Eduardo I, coroando-se rei sem sua licença. Eduardo enviou um exército que o derrotou de tal maneira que Bruce precisou se esconder por um ano. Quando finalmente reapareceu, mudou de estratégia, obtendo sucesso mantendo uma guerrilha. O rei inglês seguinte, Eduardo II, não se opôs à influência de Bruce na Escócia. No seu reinado, a Inglaterra concorda em reconhecer a Escócia como um reino independente, devendo apenas lealdade nominal à Inglaterra. Considerado um rei forte, Robert de Bruce estabeleceu a independência da Escócia. Só que com a morte de Bruce e a ascensão de Eduardo III na Inglaterra, a situação voltou a ser instável. Eduardo III não aceitava a humilhação de perder a Escócia e lançou uma nova ofensiva. Em geral, as batalhas da Segunda Guerra de Independência foram vencidas pelos ingleses, mas tornou-se difícil para estes também, porque Inglaterra e França estavam em guerra ao mesmo tempo, e os franceses se ofereceram para dar uma ajuda ali aos escoceses na resistência aos ingleses. Davi II, o segundo monarca escocês, passou boa parte de seu reinado preso ou exilado. E a Escócia era governada de fato por Roberto, neto de Bruce. Quando Davi II morreu sem herdeiros, os escoceses insistiram em coroar Roberto II rei, embora naturalmente este fosse contestado pela Inglaterra. Sob Roberto II, a guerra com a Inglaterra degenerou em ataques de fronteira, numa fase histórica conhecida como Guerras Anglo-Escocesas. Durante todo o século seguinte, a Inglaterra se concentraria na Guerra dos 100 Anos com a França. Ela durou de 1337 a 1453, o que permitiu que os Stuarts, começando com o reinado de Roberto II em 1471, governasse a Escócia pelos próximos 217 anos. E se eu falei alguma bobagem aqui, vocês me corrijam, mas saibam que este pequeno resumo, do jeito que está aqui, eu encontrei no site educacional infoescola.com. Então, se teve algum erro aí, a culpa é do infoescola.com, que forneceu as informações para este episódio. E foi embalados aí por temas de guerra, canções que exaltavam a luta e o sangue derramado em busca de liberdade, que o Grave Digger lançou um de seus melhores e mais aclamados álbuns, o Tunes of War. A faixa Scotland United, que você acabou de ouvir um trechinho, já apresenta uma poderosa versão em heavy metal de Scotland the Brave, uma canção regida pela famosa Gaita de Foley. Gaita de Foley que aqui no disco foi tocada pelo músico convidado Wolfgang Hoff. E a Scotland the Brave é considerada por muitos o hino nacional não oficial da Escócia, e que, convenhamos, é muito melhor do que o hino oficial. Se você tem alguma dúvida, coloca aí as duas para tocar, a Scotland the Brave e o hino nacional escocês, que você vai ver como Scotland the Brave é muito mais legal. E não tem como uma pessoa comum não se sentir inspirada e pronta para a guerra ao ouvi-la. Scotland United é rápida, com um refrão cadenciado, e começa o disco com tudo, se tornando um clássico instantâneo, com um refrão feito para qualquer exército do mundo bradar a plenos pulmões: United, United we stand, United forever and ever. Muito foda essa parte. The Dark of the Sun também tem uma melodia muito forte e bem construída, com letras que exaltam os guerreiros escoceses, enquanto William Wallace Braveheart tem um dos riffs mais furiosos da carreira da banda. A faixa é dedicada à vida do grande William Wallace e um dos principais líderes durante as guerras de independência da Escócia. Em The Bruce, The Lion King, a banda mostra um lado muito mais obscuro, né? Um lado bem denso, assim, quase que como se fosse uma banda ali de doom metal. É bem pesada essa faixa. E eles voltam ao seu power metal com The Battle of Flodden, que fala sobre a Batalha de Flodden Field em 1513. Em termos de número de tropas, foi a maior batalha travada entre a Inglaterra e a Escócia, e a Inglaterra saiu vitoriosa na Batalha de Flodden Field. Depois vem uma balada bem bonita, porém muito triste: The Ballad of the Mary, Queen of Scots, onde ouvimos a voz de Chris Boltendahl de uma maneira completamente diferente. A propósito, essa música tem uma letra assim, bem sombria e melancólica, que se você for um pouco mais emotivo, de repente vai se emocionar. Especialmente se você conseguir sentir toda a dor que tem nessa canção, né? Se liga só nesse trecho. Paredes frias são minha recompensa. A solidão envolve minha alma. Eu fui fiel, entreguei meu coração. Lágrimas maculadas eu chorei. Eu desejo ser livre novamente. Para andar em paz novamente. A Escócia chora, sua rainha está perdida. A agonia é sua amiga novamente. A canção fala de Maria I, ou a Maria Mary Stuart, né? Rainha consorte da França de 1559 a 1560. Sendo filha do rei Jaime V da Escócia e de Maria de Guise. Maria herdou o trono escocês com apenas 6 dias de vida após a morte de seu pai. Ela foi coroada em 9 de setembro de 1543, sendo a última monarca da casa Stuart a governar independentemente a Escócia. Após perder a batalha de Carberry Hill, que é citada na música, Maria foi presa em Edimburgo, onde as multidões a acusavam de ser uma adúltera e assassina. Ela foi aprisionada na noite seguinte dentro do castelo do Lago Leven, que fica situada numa ilha ali no meio do Lago Leven. Ela abortou gêmeos entre os dias 20 e 23 de julho. Maria foi forçada a abdicar do trono em 24 de julho em favor de seu filho Jaime, então com apenas 1 ano de idade. Jaime Stuart foi nomeado regente. Mais tarde, a Maria fugiu desse castelo que ficava no Lago Leven. Ela morreu em 1587, foi sentenciada à decapitação e no dia de sua execução, Maria não foi decapitada com apenas um golpe. O primeiro golpe errou seu pescoço e atingiu a parte de trás da cabeça. O segundo golpe cortou-lhe o pescoço, exceto por um pequeno pedaço de tendão que o carrasco cortou com um machado. Seguindo com o disco, The True Cry for Freedom e Killing Time são músicas consideravelmente curtas, ambas ali com uma média de 3 minutos de duração, mas são muito eficazes na narrativa geral e todas incríveis para qualquer apresentação ao vivo da banda. Na sequência, vem simplesmente uma das maiores faixas e um dos hinos da carreira do Grave Digger, Rebellion, The Clan's Marching, que começa com uma forma de coro ali, seguido por um riff rápido e pesado. No meio da faixa ainda temos a participação de um solo de gaita de fole e sons de uma tropa marchando. A faixa caiu no gosto dos fãs imediatamente, nunca mais saiu dos setlists da banda desde então, e seu refrão marcante é perfeito para ser cantado em uníssono pela plateia nos shows. The Clans are marching against the law, bagpipers play the tunes of war, death or glory I will find rebellion on my mind. É o trecho que ficou marcado do refrão aí que todo mundo canta junto nos shows da banda. Em entrevista ao jornalista brasileiro Marcelo Vieira em 2023, o vocalista da banda explicou o sucesso da faixa e o impacto que teve na carreira do Grave Digger. Acho que essa música é um hino para todas as pessoas que amam a liberdade. Especialmente se você é metaleiro e vive na comunidade do metal. Quando eu era jovem, o metal era muito underground, ao passo que hoje em dia há muitas bandas de metal famosas. Mas quando eu cresci era quase um nós contra todos, sabe? Nós temos cabelos compridos e todo mundo ficava possesso quando se deparava com um metaleiro. Portanto, acho que Rebellion é meio que um hino para todas as pessoas que amam a liberdade e lutam por seus direitos. Na sequência vem Culloden Mear, que soa um pouco mais fraca se comparada a todas as outras canções e principalmente pelo fato de vir logo depois do hino Rebellion. E o disco chega ao fim com The Fall of the Brave, que representa perfeitamente o final de uma batalha ali com todos os cadáveres e sangue espalhado pelo campo de batalha. Coração Valente, o filme de 1995, que inspirou o disco e fez a banda viajar para a Escócia para estudar melhor sua história e entregar um dos seus maiores trabalhos, depois acabou servindo também como um dos fatores que impulsionaram a popularidade de Tunes of War. Foi o ciclo completo ali, né? O filme inspira o disco, sai o disco e o filme depois ajuda a popularizar o Tunes of War, muito legal. O álbum rapidamente ganhou destaque na cena power metal europeia. Foi elogiado por sua originalidade e pela ousadia de abordar temas históricos de forma tão detalhada. Mais tarde, o disco acabou se tornando o primeiro de uma trilogia que contou histórias da Idade Média. A continuação veio em Knights of the Cross, de 1998, e a conclusão veio com Excalibur, de 1999. Esse disco, Excalibur, também é colocado como um dos melhores trabalhos da banda. O Gravedigger encontrou sua identidade definitiva com Tunes of War. A combinação de power metal e elementos folclóricos escoceses foi uma jogada arriscada, mas que no final valeu muito a pena. O álbum é uma homenagem à história escocesa, mas também é uma declaração de amor ao metal épico. Vocês tenham gostado de ouvir um pouco aí sobre a história das guerras de independência da Escócia, sobre o disco do Gravedigger. Se você, assim como eu, não conhecia o Tunes of War, vai ouvir, que é bem interessante. Se você gosta de ouvir álbuns conceituais e você consegue entender a letra ali, tem uma galera que tem uma dificuldade com o inglês e talvez não pega logo de cara assim o que está sendo dito, não tem problema, você pode acompanhar a letra por onde você estiver ouvindo. Faça esse exercício, vá ouvir o disco acompanhando a letra ali, vendo a história, é bem legal, instrumental também, não só as temáticas, as letras são bacanas, mas o trabalho instrumental também é muito interessante, né? A mistura de metal com elementos escoceses ali, tem gaita de fole pra caramba, também tem os efeitos ali de uma batalha acontecendo, então é bem legal mesmo esse álbum que o querido ouvinte Sérgio Ziliotti escolheu pra gente. E se você quiser também escolher um disco para virar episódio aqui no Já Ouviu Esse Disco, não se esqueça, você pode fazer um Pix aí de R$50, chave Pix Danilo de Almeida 22, numeral 22, Danilo de Almeida 22, @hotmail.com. Se você não puder doar R$50, doe 2, 5, 10, R$15, que ajuda também aqui o podcast a continuar existindo. Se você não puder ajudar com dinheiro, com money, você pode ajudar curtindo, comentando e compartilhando nas redes sociais. Links aí no post para você clicar e ir para a sua rede social favorita, compartilhar o episódio do Já Ouviu Esse Disco. É muito importante você ajudar no engajamento do podcast, beleza? Então, o episódio de hoje foi isso. Deixem seus feedbacks se vocês gostaram, o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Que foi bem legal fazer esse episódio, estudar ali sobre as histórias, né? Tanto da Escócia quanto da banda. Foi bem legal, então espero que vocês tenham gostado também, beleza? Vocês podem deixar os feedbacks de vocês que eu vou ler aqui nos próximos episódios. Para encerrar o programa de hoje, a gente vai ouvir o hino aí do disco, que é a faixa Rebellion. E no próximo episódio, não sei quando sai, não vou prometer para a semana que vem, mas vou tentar fazer um esforço aí para sair na próxima semana, já que ficamos aí uma semana sem episódio. Beleza? Conto com vocês voltarem aqui no podcast no próximo episódio. Conto com o feedback de vocês também. Não se esqueçam de comentar. Tunes of War do Gravedigger. Já ouviu esse disco? Glory, I will. Escoceses. Calma aí. Os escoceses insistiram em colocar. Nossa! Porra! Podcast Já Ouviu Esse Disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.